Poesias, contos e crônicas. Filosofe comigo, de Aldonis Pereira. Quem nunca se viu incompreendido numa conversa quando disse algo e a pessoa interpretou outra? Tão comum na linguagem falada desde a Grécia Antiga. Para tentar resolver esse perrengue, Aristóteles, buscando eliminar essa faceta ambígua da linguagem, estudou a lógica por volta de 384 a.C. e 322 a.C. Esta disciplina investiga e propõe uma linguagem que diga exatamente o que quer dizer, sem imprecisões. Costuma-se dividir em três partes: o raciocínio indutivo. Animais invertebrados são aqueles que não possuem vértebras. Todas as esponjas do mar não possuem vértebras. Logo, todas as esponjas do mar são animais invertebrados. O raciocínio abdutivo. Maria está com dor de cabeça, febre e coriza, logo, Maria pode estar resfriada. E o raciocínio dedutivo com este exemplo clássico. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. Utilizamos todas elas no cotidiano, às vezes, sem percebemos. Pois analisamos a estrutura formal das proposições e tomamos decisões e falamos da maneira mais clara e objetiva possível para que nosso ouvinte entenda nossa mensagem. A lógica é um recurso que nos ajuda a pensarmos corretamente. Um raciocínio treinado tem uma boa argumentação falada, uma excelente escrita, uma boa compreensão dos fatos, um comportamento equilibrado diante dos desafios do dia a dia, porque tende a não cair nas armadilhas da linguagem imprecisa. Tal fato ajuda a evitar textos problemáticos com relação à gramática e à mensagem central que o escritor pretende transmitir, bem como textos de qualidade duvidosa com histórias que não têm fundamento, ou tramas frágeis que se dissolvem nas entrelinhas da análise, e até personagens sem densidade psicológica. O que é totalmente oposto ao uso da licença poética, pois este é maravilhoso recurso por conduzir o leitor ou ouvinte a mundos críveis além das convenções e paradigmas aceitos. Bom, estas linhas são apenas uma provocação inicial para conhecermos melhor a estrutura da linguagem e seus recursos, bem como para utilizarmos os princípios da lógica para nos comunicarmos da melhor forma possível nossas narrações em verso ou prosa. Desenho enviado por Gustavo Tanuz. A arte apresentada é uma ilustração abstrata e geométrica, feita com caneta esferográfica azul em papel pautado. A composição tem formas triangulares, linhas paralelas e padrões simétricos, criando um efeito de profundidade. Elementos como pirâmides, olhos estilizados, árvores e estrelas aparecem entre os traços geométricos. Texto de Drailton Tavares. Esperança. Nos jardins selvagens de seu pensamento. As plantas crescendo na desordem de sua cabeça. Nos vastos campos de suas emoções. Florindo nos galhos das frondosas árvores. Nada disso existe. Nada consegue brotar, pois os campos são de asfalto. Os jardins tomados pelos prédios. O verde sumindo da nossa vista. A cidade devorando cada pedaço de terra. No calor desse inverno nuclear, apenas a esperança surge. Para morrer depois do último ser, pois ela é a última que morre. Mas morre. Texto Claraboia, de Marina Stolf. Dias seguidos olhando adiante, dias seguidos. Esperando um instante. Claraboia me lembra de olhar o céu estrelado, um véu. Em nenhum outro lugar será tão enluarado, em outros lugares seria pelos prédios inibido. Que meu céu seja sempre aberto, escancarado. Mesmo em um quarto fechado, mesmo por neblina tomado. Que me lembre de olhar para cima e ver um céu particular, aquele que talvez nem exista mais. Texto Desmaterialismo, de Pedro Garrido. Não me sinto em nenhum lugar. Não estou aqui. Não estou no momento que vem ou que passou. Nem no atual presente. Não estou ou não sou. Nem adianta me procurar. Não me achei. Também não me perdi. Sinto que nunca estive aqui. Se estive, quem era? O que me tornei? Esse lugar chamado eu. Inabitado, inabitável? Não me sinto. Não me sou. Não me habito. Não estou. Tanta voz, tanto grito. E um vazio ecoou. Nem luz, nem escuridão. Morno meio termo, tanto faz. Às vezes me sinto só, no meio de sombria multidão. Queria ter algo bom a dizer. Queria ter algo bom a dizer. Mas não sei se passo esperanças. No meio do cansaço de tantas lutas. Lembranças e ambições são apenas sombras amorfas, ilusão. Texto Correnteza em Chamas, de Sabrina Gesser. A correnteza não faz mar, apenas segue sempre em frente. Aquele que vai e volta. O real crescente. Ouviu o chamado. E aqui estou, nesta ilha deserta, se luto em vão, é pela perfeição, ignorando a descoberta, a luz do sol é tão forte, que me deixa cega. Às vezes apenas a escuridão liberta, minha nuca está em chamas, meus braços estão frios, o falcão venceu a cobra, e partiu para o rio. Texto Puritanismo Tóxico, de Walter Coutinho, padroeiro da verdade, e dos bons costumes, que diminui o próximo, como se fosse um ópio. Você não acha que julga, que só julga, cada conduta, que difere da sua, uma certeza indiscreta, uma imagem correta, uma moral soberana, egolatria que inflama. Texto Um Dia Inesquecível, de Alexandra Ferreira. A celebração do meu 30º aniversário foi passada em Amsterdão com a Joana. Iniciamos o dia visitando o Museu Van Gogh. Para conhecer a verdadeira essência desta cidade, percorremos, a pé, as ruas até ao Mercado das Flores. Deambulamos pelas 18 bancadas flutuantes, enfeitiçamo-nos pela beleza das tulipas, saboreando batatas fritas embrulhadas num colorido cone vermelho e branco. Uma visita guiada pelo bairro judeu, com paragem na casa que acolheu a Anne Frank, encerrou uma manhã cultural. Esfomeadas, fizemos uma curta pausa na Praça Dan, degustando um típico almoço holandês. O programa, meticulosamente desenhado pela minha melhor amiga, contemplava cannabis culture no cardápio. Entramos num coffee shop muito aprazível, acomodamo-nos num sofás confortáveis. O ambiente relaxou-me, incitando-me a desfrutar novas experiências. Nunca tinha fumado um cigarro, foi com surpresa que descobri que tinha jeito para o ritual. A Joana tentou avisar-me, mas as sábias palavras não foram escutadas, consumi demasiado. Abandonamos o espaço 2 horas depois, eufóricas e desinibidas. Deambulamos desorientadas pelas ruas, de braço dado, cantando e rindo felizes. Ficamos com sede, precisávamos de beber. Experienciávamos o cansaço quando invadimos uma loja. Sentamo-nos num canapé. Uma funcionária com uma bata branca interpelou-nos na língua nativa. Com tom elevado pedimos 2 águas e 2 cafés. Ela calmamente falou no mesmo tom amistoso em inglês. Nós mantivemos a conversação em português ainda mais aceleradas. O discurso repetiu-se por ambas as partes, sem qualquer entendimento. Exaustas, incapazes de manter as pestanas afastadas, encostamos as cabeças e adormecemos. Acordamos com o pescoço dorido, ao final da tarde com 2 jovens a observar-nos. Atordoadas, tentamos perceber onde estávamos. Entramos num consultório dentário, acreditando que era um café. Envergonhadas, coramos pela postura desajustada. Amistosamente ofereceram-nos um café, bebericamos digerindo a bizarra confusão. A loucura que me permiti neste festejo, ao fumar marijuana, fez-me desfrutar momentos singelos que esfumaçam na minha memória. Tenho de admitir que fui atrevida, e ainda hoje me divirto ao lembrar a figura caricata que 2 portuguesinhas exibiram na cidade de todas as liberdades.